É uma literatura forte, ali, claro. Muito bom, maravilhoso. É o melhor livro dele. É? Eu acho. Fala, Fafá. Eu achei. Depois do Estouro. O Estouro é muito bom também. Mas esse é, esse flui, é, esse é. Agora, esse é show. Não show. Não vai entrar.